Rádio Esperança. Essa é a rádio. A primeira, em seu coração. Deixa rolar a voz do coração ao som de uma canção que fala de amor. Ouvindo a sua Rádio Esperança. Veículo Rota 356, 810 kHz, onda média, 5.000 watts, a maior potência radiofônica do centro-sul do Paraná, Rádio Esperança, pro Metrópolis. Agora são 7:50. Saudamos a todos os amigos ouvintes da Rádio Esperança. Nesse momento, iniciamos o programa 5 Minutos com Jesus, Mensagens para a Vida. Sob a responsabilidade da Igreja Evangélica Luterana, Santíssima Trindade, de Prudentópolis, localizada na marginal da BR-373, esquina com a Rua 7 de Setembro, Vila das Flores. Telefone 3446-2062. Programa apresentado por mim, pastor estagiário Jean Hartmann. Que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe neste encontro. Hoje iremos meditar sobre o tema Orar para Sempre. A mensagem de hoje está baseada em 1 Reis 17:17-24. Do qual se destaca o versículo 22. E o Senhor respondeu à oração de Elias. Hoje, há muitas formas de entender a beleza e a força do relato da viúva e de seu filho que hospedaram a Elias. Mas, na época em que tais fatos aconteceram, com certeza, tudo era difícil de se acreditar. Após estarem quase sem comida e fadados à morte, a viúva encontra consolo em um profeta de Deus, mas a morte entra na casa. E agora? Elias não sabia o que falar nem o que fazer. Ele não possuía nenhuma solução mágica para resolver aquela situação. Por isso, colocando sua confiança em Deus, Elias ora. Na oração, ele pergunta por que tudo aquilo estava acontecendo na vida daquela viúva. Deus mostra a Elias o que ele pode fazer a alguém que ora com um coração aberto e franco. Elias se deita 3 vezes em cima do menino morto, contrariando dessa forma a lei de Moisés, e pede para Deus fazer com que a criança viva de novo. E a criança tornou a viver. Aquela tragédia não aconteceu por causa de alguma coisa na vida da viúva, mas para que Elias entendesse algo mais a respeito de Deus. A oração nunca é e nunca se mostrou uma fórmula mágica em que, de forma automática, Deus atende às nossas preces. Mas a oração é um meio para que nós compreendamos que temos um Deus de amor e, acima de tudo, para que nós entendamos a nossa dependência total do nosso Pai Celestial. Você está com problema? Ore. Está feliz? Ore. Agradecendo a Deus. Sente-se perdido? Ore ao Senhor. Não sabe o que fazer? Ore. Sim, ore para sempre. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te pedimos, guia nossas vidas nos momentos de angústia e de sofrimento. Dá a todos nós momentos de alegria e de bênçãos que vêm de ti. Agradecemos-te, pois sempre nos concede o necessário para nossas vidas. Em Cristo. Amém. Atenção para os avisos. Teremos culto logo mais, às 9 horas da manhã, aqui em Prudentópolis. Esse culto será um culto da oferta especial para os leigos, das quais ofertas se dirigem aos leigos do distrito. Os próximos cultos serão no domingo, dia 15, culto com Santa Fé em Barra Mansa, 8h30 da manhã. Também dia 15, culto com Santa Fé em Nova Boa Vista, às 10h15 da manhã. Em seguida, à noite do dia 15, culto em Prudentópolis, às 19 horas. Com a graça de Deus, prometemos voltar no próximo domingo, às 7h50, levando a todos vocês mais uma mensagem de paz e orientação. Recebam todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Esperança de Prudentópolis passa a transmitir a Santa Missa Dominical. Gentil oferecimento, Cooperativa Agrícola Mista Prudentópolis, através dos diretores, funcionários e associados. Esse é o programa do Até às 20h30, você está em nossa companhia. Em companhia de Orivaldo Júnior e sua equipe. Programa do Curitiba. O Assad Brunando Programa do Unipa. Orivaldo Júnior e sua equipe. Unipa. Plano familiar. Aí, minha gente, estamos chegando, muito, muito boa tarde, Prudentópolis! Tá chorando. É isso aí, minha gente, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, está no ar, está começando a melhor parte do seu final de semana. Está no ar o programa do Unipa. O programa sempre sempre líder em audiência, meu povo. É isso aí, muito boa tarde pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra vovó, pra todo mundo que tá aí ligado com a gente. É a hora da alegria, é a hora da animação, é a hora da gente deixar tristeza de lado. Nessa hora não tem tristeza, nessa hora é daqui até as 10 da noite, a gente só leva coisa boa, só leva alegria, só leva pensamento bom. Mas vamos falar de coisa boa aqui, eu vejo uma gaiola, mas tocou as minhas asas. Também, Mercado Grande de Pavel Pneus, W3 Audição, Laboratório da Faculdade de Pneus, ou Estilide, Ortodontia. Fast Car Estética Automotiva. Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando. Não esquecendo aí do grande patrocinador do nosso programa, o dono do programa, o Plano de Paz. Pra você que ainda não é um sócio, não perca mais tempo. Venha você também fazer parte da nossa família. Convido você, venha você também fazer parte da família do Unipar. Planos a partir de apenas R$21 por mês. É isso mesmo, gente. A partir de apenas R$21 por mês, você faz o seu plano e dá segurança e tranquilidade para toda a sua família. Então, não esqueça, não é por pessoa. R$21 é uma pessoa, por família, titular, esposa e filhos solteiros. Tá certo? Então, você que aí que ouve nosso programa, não tem nenhum plano, ou caso não, o seu plano não é o Unipar, venha, mude para o Unipar. Escritório aqui em frente aos bombeiros, plantão 24 horas da Floricultura São João, é em frente ao Hospital Santa Casa. Guerra preto, mulher! Não só aqui na América! Alô, potência! 20 minutos faltando para as 8 horas da manhã, mais uma vez. E para as 8. Mais uma vez agradecendo os nossos patrocinadores, a Brasil Gás e Renogás, nosso amigo Paulinho Paiva, aos embutidos Paulec, lá do Cílio do seu Vitório. Vitório. A Prudizuma Metalúrgica do meu amigo Ambrósio Ormos. A Prupember do meu amigo José. Alô, José, grande abraço. Né? Também a panificadora Parolim da Marizete do Pedro, um abraço também, né? Feliz Dia dos Pais também por Pedroca. A Erva Mate Globo, a Erva Mate da Família Brasileira. Aos produtos Vila Nova, nosso amigo Zelão. A boa, boa imagem, sazões do meu amigo Ademar Iaguela. É também, quem mais, o Mozolomão? Ah, e também ao Beló Materiais de Construção, construindo o seu sonho de vida. A Impérios Veículos, nosso amigo Marcão, negócio bom é com nosso amigo Marcão, né? E também ao Restaurante Sabor Família do nosso amigo Tonho, ao Supermercado Estrofaro do Rio da Janeiro. Legal, para você que ligou, para você que participou, nosso muito obrigado. Que seja uma semana abençoada por Deus, por Jesus, por Nossa Senhora. Muita saúde, muita paz a todos os papais, principalmente pelo seu dia. Mas meio-dia tem o nosso Domingueira. Lembre-se sempre, o momento é você quem faz. Vem aí, 5 minutos com Jesus, com o querido pastor Jean. Um abraço. Obrigado. E até domingo. Tchau, obrigado. Obrigado, Tchodo. Obrigado, Jana. Isso. E a princesinha Alejandra. Alejandra, né? E gente boazinha. Legal. Abração a todos, papais queridos. Teixeirinha, filho meu, velho papai.